Terceiro é uma vida, versículo 4 fala, numa só esperança, é uma vida de esperança. Ouçam aqui, irmãos, em Cristo não há desespero. Eu não gosto de cantar uma expressão que se fala, que se canta por aí, estou desesperado. Nem por Deus, a Bíblia não nos ensina a ser desesperados por Deus, porque da sua plenitude temos recebido, e graça sobre graça, não há desespero em Cristo, pelo contrário, este é o lugar, esta vida, esta maneira de andar, é uma vida de esperança. E o que nós proclamamos aqui é para tudo e para todos, não importa a situação na qual você esteja vivendo, não importa o tamanho e profundidade do buraco, tem esperança. Tem esperança para a sua vida financeira, tem esperança para a sua saúde, tem esperança. E a nossa esperança se chama Cristo Jesus para tudo. A igreja é um lugar de esperança para o seu filho, para a minha filha. Tem esperança, aleluia. Deus é a nossa esperança para o seu casamento, meu irmão. Tem esperança, tem esperança. Porque o nosso Deus é o Deus de toda esperança. E essa esperança é uma coisa que nós temos conjuntamente. É uma só esperança. Não são várias esperanças. É uma esperança. De que Cristo é tudo em todos. Aleluia. Que Cristo é a provisão. Por sua riqueza e glória. Há de suprir todas as nossas necessidades. Há de suprir tudo aquilo que nós precisamos. Uma só esperança. Também dentro da nossa vocação. Você não é vocacionado por Deus para o desespero. Amém, irmão? Diga ao seu irmão, meu irmão, você não é vocacionado para o desespero. Pode proclamar isso. Desespero de nenhum tipo, não. Mas diga a ele, você é vocacionado para a esperança. Vocacionado por Deus para a esperança, para uma vida de esperança, meu irmão. Aleluia, minha irmã, glória a Deus. Nós somos da esperança. Por isso que o amor tudo espera, porque tem esperança constantemente. Nossa vida é a vida de esperança, glória ao Senhor Jesus. Vocacionados por Deus nesta esperança, aleluia. Porque há um só Senhor. Senhor fala do senhorio de Cristo Jesus. A maneira de nós andarmos é andar no Espírito, mas é andar totalmente debaixo do senhorio de Cristo Jesus em nossas vidas. Tem dois tipos de gente nesse mundo: aqueles que Jesus é o Senhor e aqueles que Jesus não é o Senhor. Nisso se divide a humanidade e nisso se divide também os cristãos, porque tem muita gente que crê, mas que Jesus não é o Senhor da sua vida. Não é o Senhor da sua vida, porque o Senhor não governa o seu casamento, não governa a sua vontade. Pessoas, ah, mas eu não tenho mais vontade, ai pastor, eu não sinto mais nada, ai pastor, mas eu não tenho vontade de fazer isso ou aquilo. Vive em cima da sua vontade, não em cima da vontade do Senhor Jesus. Sabe por que muitas vezes nós estamos cheios de problemas na nossa vida, em várias áreas? Porque nós queremos fazer a nossa vontade e não a vontade do Senhor Jesus. Você tem que aprender, meu irmão, a fazer a vontade, a buscar a vontade de Cristo Jesus para a sua vida, que é esta maneira de andar. Modo digno da sua vocação, a maneira que Deus quer que você ande, é debaixo do senhorio de Jesus. Isto mudou as nossas vidas. Isso mudou a vida dos nossos pastores em Porto Alegre, lá ainda dentro da igreja metodistas. Aqueles homens descobriram que mesmo dentro daquela denominação, eles não estavam fazendo a vontade do Senhor para suas vidas. Eles estavam vivendo uma vida religiosa há tantos anos, mas queriam viver debaixo do senhorio de Cristo Jesus. E o que fez a diferença nas suas vidas foi o dia que eles disseram: Senhor, de hoje em diante, Tu vais ser o Senhor da nossa vida e o Senhor desta igreja. E tudo, a gente vai para a palavra de Deus. Nós somos fanáticos, sim, por conhecer, por buscar a vontade de Deus em tudo. O que o Senhor Jesus quer em tudo. Nós não queremos nos ausentar da vontade do Senhor Jesus. Daquilo que a palavra nos ensina. Eu estava vendo na sua casa o livro do Billy Graham, E eu lembro, tive dois encontros assim que eu fui ver esse irmão, e um foi bem no início da minha vida cristã, em que ele contou lá no estádio do Maracanã. Eu era jovem, lá naquele dia que eu assisti Billy Graham, eu estava completando meu 17º aniversário. Estava completando 17 anos, meus pastores levaram para ver Billy Graham. E me marcou a pregação que ele fez, que ele mostrou a Bíblia e disse, olha, quando eu era bem jovem, alguém, eu estava no seminário e lá vinha um professor e dizia, ó, essa parte da Bíblia não é bem assim, não quer dizer isso, e vinha, ó, Jesus não falou bem isso, né? Isso aqui pode ser suprimido, é um entendimento errôneo, e começaram, né, foi uma onda na sua juventude, né, de menosprezar a escritura, e o humanismo estava muito forte nos Estados Unidos, e ele um dia chegou na presença de Deus e disse, Deus, tudo o que esta Bíblia diz que é para mim, eu vou fazer. Tudo que a Bíblia diz que é a tua vontade, eu vou fazer. E é para a minha vida do jeito que está escrito. E se tornou um homem piedoso e radicalmente pró da palavra de Deus, literalmente. Literalmente, toda a vontade de Deus. E por isso, ele foi um homem totalmente usado por Deus, como talvez nenhum outro na face da terra, porque ele foi radicalmente, ele buscou radicalmente a vontade de Deus para a sua vida, e Jesus foi Senhor da sua vida, porque tudo o que ele entendia, que era a vontade do Senhor Jesus para a sua vida, ele fazia, nos mínimos detalhes. Você quer que Jesus seja o Senhor da sua vida? Aleluia, há uma só fé. Andar de modo digno da nossa vocação é uma vida de fé e não de incredulidade. Meus amados, Hebreus 10 fala que nós somos os que creem, os da fé. Eu gosto desse texto que diz, nós somos os da fé. Quem é você? Eu sou da fé. Aleluia, e da fé verdadeira, sempre crê. Você sempre crê ou está duvidando? Você crê que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que você pode pensar ou pedir pelo poder de Deus que opera em você, que Deus pode abrir um caminho onde não tem um caminho, que Deus pode fazer você andar por sobre as águas, que Deus pode levar você aonde você não está conseguindo chegar, aonde não tem porta nenhuma, Deus pode abrir uma porta no meio da parede. Para você entrar, nós temos que crer, amados. Eu lembro quando começaram a surgir os problemas na Aurora, um irmão me telefonou, bem quando a gente tinha recebido o laudo, né, do probleminha da Aurora, esse irmão me telefonou e disse, Azaf, eu tenho um filho assim também, uma criança especial, mas eu quero te dizer, meu irmão, sempre creia no milagre. Faça tudo o que precisa fazer para ajudá-lo, para prosperar, mas sempre creia no milagre, e assim que nós vivemos, eu creio no milagre, eu vivo na expectativa do milagre, eu vivo na expectativa de que um dia nós vamos acordar, a Aurora vai estar totalmente curada, e assim eu vivo com os irmãos, não interessa o problema que você tenha, eu vivo na expectativa de eu chegar aqui, depois de um problema que possa estar no meio da igreja, esse problema estará solucionado por Deus, na vida de qualquer um dos meus irmãos, em nome de Jesus, porque eu creio nos milagres, eu vivo pela fé, e essa é a maneira que Deus quer que nós andemos, amados, vivamos pela fé, somos aqueles que creem constantemente, aleluia, glória a Deus, aleluia, e um só batismo, é a unidade que nos une, na porta, todos entramos pela porta do batismo, por isso é importante, amados, nós todos termos os mesmos fundamentos, batismo fala de um só fundamento da nossa fé, ah, mas batismo não é bem assim, eu tinha uma irmã, tia polaca, né, que a principal coisa, ela veio, recebeu a fé, mas não queria ser batizada. Ah, porque meu pai me batizou quando eu era pequenininha lá na igreja católica, eu já sou batizada. E ela foi sendo fundamentada e nós ali, ensinando o batismo, ensinando o batismo. E a tia polaca nada. Um dia, já era da nossa célula, há mais de um ano, ela veio e disse, Azaf, eu quero ser batizada. A tia polaca, a senhora quer ser batizada? Mas o que que aconteceu? É que Deus me deu um sonho essa noite. Eu sonhei que você estava lá no meio do rio, no meio de um monte de água, e dizia, vem tia polaca, vem tia polaca, vem para o batismo. E a tia polaca foi batizada. Porque é importante o batismo, irmão. Se você não passou pelas águas do batismo, é como nós somos inseridos nesse corpo. A nossa caminhada é o princípio da nossa caminhada. O batismo é uma marca espiritual. Tem um ancião na igreja chamado Siegfried, em Porto Alegre, ele me contou esse testemunho um dia, que tinha uma moça que era filha de uma mãe de santo. E aquela moça sofria todo tipo de oposição da sua mãe. Mas era radicalmente, aquela mãe não queria ver a filha, perseguia, fazia de tudo. Num determinado dia, chegou aquela moça com a mãe na casa do Siegfried. O Siegfried se espantou. Aquela mulher batuqueira, que era opositora da sua filha, que eles oravam pela conversão daquela mãe, chega ela toda humilde, quebrantada na casa, e começou a contar a sua história. Ela foi fazer um trabalho contra a filha, para realmente arrebentar, né? Que não conseguiu dissuadir a filha de ser cristã, e foi fazer um trabalho contra aquela moça num centro de Umbanda, e chegou lá e começou a chamar, e quando veio o orixá, aquele orixá disse, olha, contra a sua filha a gente não pode fazer mais nada, desde que ela tomou o banho dos crentes. É uma marca no mundo espiritual, amados. Não é só um banho, não. Não é uma coisa religiosa. É uma marca no mundo espiritual. Você não está vendo, mas o diabo está vendo que você entrou, foi enterrado, como a palavra diz, através das águas do batismo. Nós nos fazemos entrando no corpo de Cristo. Por isso nós devemos direcionar os nossos filhos para o batismo. Isso traz uma unidade, esse batismo maravilhoso. Aleluia, esse fundamento. Glória a Deus, da igreja um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Maneira digna de andarmos diante de Deus, andarmos como os filhos de Deus. Você é agora um filho de Deus. Você é inserido, aleluia, nessa maneira de viver. Nós somos filhos de Deus, não somos bastardos, não. Nós somos filhos de Deus, a quem Deus cuida. O que é um filho? É a quem você cuida, a quem você ensina, a quem você zela. Um pai humano, um bom pai. Quem é um bom pai? Hein? Quem se considera aqui um bom pai? Amém, que bom. Pode dizer, eu sou um bom pai, né? Não. Só se você é um bom pai, pode erguer a sua mão. Você é um bom pai. Se você se considera um bom pai, com personalidade. Quem é um bom pai? Isto. Sabe o que é um bom pai? É quem cuida dos seus filhos. Se você cuida do seu filho, você é um bom pai. Aleluia, que nós temos aqui bons pais. Cuida, se importa o que o seu filho está fazendo. Eu viajo muito, às vezes estou num fuso horário diferente, mas eu fico lá na cama, já é 6 horas, mas é a hora que meu filho está entrando ou saindo da escola, eu fico lembrando dos filhos, da esposa, lembrando deles, orando, intercedendo, dou uma telefonadinha para saber como é que está, zelar alguma coisa, e assim vai. Uma vez, Rosane, eu estávamos viajando, ou eu estava viajando, a Aurora engoliu uma moeda. Eu já liguei para o irmão que faz endoscopia, por favor, vai lá, tira um raio-x, já tira a moeda, por favor. Se importa, é um pai. Quanto mais Deus, amados. Se nós somos pais assim, se importa. Quando chora, acorda, vai lá ver o que que tem, mima, leva no médico, isso, aquilo. Somos bons pais, segundo aquilo que a palavra nos ensina, que zelamos, amamos nossos filhos. Quanto mais Deus. e viver de um modo digno da nossa vocação. Nossa vocação é sermos filhos de Deus e vivermos desta maneira, cuidados pelo Senhor. Deixa Deus te cuidar, meu irmão. Deixa Deus cuidar da tua casa. Deixa Deus cuidar da sua vida. Deixa Deus cuidar de você. Como é difícil. Nós às vezes não confiamos que Deus cuida. Confie que Deus é Pai. Uma das maiores perspectivas que uma pessoa pode ter nesse mundo de órfãos é entender que Deus é o seu Pai, que está sobre todos e age por meio de todos e está em todos, está presente. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nosso Pai amado, Deus é o nosso Pai. E Deus não faz acepção de pessoas, Deus não tem filhinhos escolhidos, não. Todo aquele que através de Cristo Jesus chega a Ele, este é digno. De modo que a nossa dignidade está através de Cristo, nos achegarmos a Deus. Só isso que você precisa. Esta é a sua credencial. Sua credencial para ser um filho de Deus é estar em Cristo, inserido neste corpo, que é o corpo de Cristo. Amém, amados? Amém. Como você anda? Pergunte ao seu irmão, como você anda, irmão? Glória a Deus. Pode vir aqui, Sóstens. Ande bem, meu irmão, ande bem. Ande bem, de modo digno da vocação na qual fosse chamado. Ande bem como filho de Deus, ande em Cristo. Como você anda? Em Cristo. Como você anda? Em Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Um só. Nós vamos abençoar uns aos outros, porque será mais uma semana de bênção, irmão, de alegria. Será uma semana que Deus vai nos dar a oportunidade de proclamar mais as promessas dEle, a glória, o poder dEle. Será uma semana de bênção, de alegrias, de vitórias, em nome do Senhor Jesus. Será uma semana que Deus vai poder usar você. Diga aí, Senhor Espírito Santo, o Senhor pode me usar para testemunhar para alguém, para orar por alguém, para convidar alguém. Será uma semana em que eu verei alguém à minha frente que o Senhor vai alcançar através da minha vida. Proclame isso. Na vida do meu irmão, será uma semana em que ele, em família, experimentará mais alegria, mais vitórias, experiências novas na presença do Senhor. Será uma semana de bênção. Será uma semana de crescimento na palavra. Será uma semana de edificação do Senhor. Será porque Deus já fez isso. Será porque eu não vou dar lugar para o maligno. Será porque não haverá uma palavra negativa na minha boca. Será porque não haverá um coração medroso dentro de mim. Será porque não haverá uma mente parada, paralisada pelo inimigo. Não haverá. Será porque o Espírito do Senhor está aqui dentro de nós para nos conduzir vitoriosamente nesta semana. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o Senhor. Será uma semana de bênção, porque tu és o nosso Senhor, porque o Senhor habita em nós. Louvado seja o teu nome. Profetize sobre a vida do teu irmão. Será uma semana de muita presença do Senhor, vitória, bênção, alegria, em nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pelo privilégio de cultuarmos ao Senhor. Obrigado pela vida da igreja nesta terra, da qual fazemos parte. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela vida do meu irmão que esteve aqui. Obrigado porque ele veio, Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigado porque nós vamos continuar em aliança, em comunhão, servindo uns aos outros. Louvado seja o teu nome. Bendito seja o Senhor. Amém, Senhor Jesus.